Mas o camarada sofre um acidente grave e no hospital o médico chega perto, pega sua mão e diz: meu amigo, eu tenho duas notícias para lhe dar. Uma boa, a outra ruim. Quer que eu comece por qual? Ah, boa. Vou começar. Vou. Tá, doutor. Vai a boa primeiro, doutor. É boa, então, doutor. É boa. Não, é a ruim primeiro. A ruim, então. Não, a boa, a boa. A tola qualquer uma, doutor. A ruim, a ruim. A ruim é que é o seguinte, meu filho. O acidente foi grave e nós vamos ter que amputar as suas duas pernas. Ah, não, doutor. Pelo amor de Deus, doutor, não. Tá, doutor, e qual é a boa? O cara do lado quer comprar teus tênis.